Boa tarde, 6213, a coluna da El Leda. 6213, contato radar, suba ao 360, saída da El. Positivo, alguma chance de voar a Leda da presente? Autorizado na presente Leda. Leda, 6213. Ah, Romeu, Oscar Bravo, Salvador. Aproximadamente curto. Agora sim. Poderia informar quantas milhas afastadas de Salvador fica a localidade de China? Agora. Fica 7 milhas, senhor. Já estou para o final para curto. Ok, então, frequência livre. Bravo. A aeronave que solicitou confirme para o solo. A Congonhas, o senhor se encontra em qual pátio? Tempestade decolada 17. Então para Congonhas, 430. Com decolagem da 17 com curva direita, saída da El, Ledo, depois voo direto à posição bridge, onde já intercepta a Peso 16. Frequência do controle em 1208, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5156, alfa, alfa, delta. Encontra no pátio 5, não é isso? Ok, para táxi e decolagem da pista 17, você já pode chamar direto a torre para acionamento, táxi e decolagem, alfa, alfa, delta. Por nada. Vitor Mike Quebec, Salvador. Classica, Quebec. Eita, autorizado uma curta final da 17 aí. E chame torre, 1-8, eles falam mesmo. Curta 1-7, 1-8, grato, Vitor Mike Quebec. Torre Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Saltatória, visão. Ring November Alpha, número 2 para aproximação da 17. Na rotatória, faça um 360 com curva pela direita. Número 2 para pouso na 197, fazendo 360 na pro, para a direita na, na pro da rotatória. Controle Índia November Alpha, mantendo a frescura ou transfere para a torre? Índia November Alpha, prossiga para a rotatória para início do 360 e chame a torre 18612 até o Bofor. Prosseguirá na praia da rotatória e chamará a torre 18612 ao Índia November Alpha. Chané 6213, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 251-3325-6213. Salvador, Índia November Alpha, na prova da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, prossiga para a final da 17, reporte Alpha. Reportará na final da 17 o Índia November Alpha. Na final, 3 ligas, Vitor Mike Quebec, 17. Mike Quebec, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, Vitor Mike Quebec. Boa tarde. Whisky Bravo Whisky, uma boa tarde para o cidadão. Localidade, como eu poderia me confirmar? Linhares, Espírito Santo, obrigado. A intenção decolada 17? Muito bem, então, da 17. Para Linhares, nível 400, Aperuísque 50 até Caravelas, após conforme o plano, completando o visual. Decola da 17 com curva direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição da El Leda. E depois vai direto para o posição Caravelas. Frequência do controle em 1208, a torre 118612. Seu transponder 5423 é o Whisky Bravo Whisky. Pátio 5 para acionamento, táxi e decolagem da 17, chame direto a torre em 1-1-8-6-12, Whisky Bravo Whisky. Boa. Mike Quebec negativo, livre esquerda, tem de November Alpha já próximo ao pouso, livre esquerda, faz o 180, guarda para reingresso. Obrigado, show táxi. Autorizado, chama para o táxi. Tô corrigir a November Alpha na final da 197. 7 November Alpha, livre pouso 17, vento 160 graus, 109 Alpha. Livre pouso na 197, Índia November Alpha. Desculpa, não entendi. Quem tá livre o táxi, chame para ingresso na 17 Whisky. Qual foi o seu problema? Tem ciente, chame para ingresso a pista 17. 2365 da Trampo. Otávio, eu chamei 6326, identifique, chega da mar e desça para o nível 050. Identificou 050 na Mário, chega 6326. Salvador Approach, botar o deporte do 021, information time. Sending flight level 1, 50 bomb for arrival. Otávio, Portugal 021, concadente, clear bomb for arrival, down to 4000 feet, 281020. 1020, clear down to 4000 feet, bomb for arrival, Portugal 021. Siga aeronave, reporte alinhado 17, Whisky. Estimativo, frequência livre, estacionar Alpha. Controle Salvador, boa tarde, está passando, Juliette, São Zulu, está sempre na informação, Tango, passando por Alpha. Boa tarde, Papa Tango, Juliette, São Zulu, contato radar, posição coral, mantenha 070, proa de Mari para a chegada a Mari, chame no ponto ideal, descida. Proa de Mari para a chegada a Mari, reportará para a descida, São Zulu. Azul 4462, está autorizado a final do procedimento. Certo, autorizado, azul 4462. Sente, mantém a posição. Para a busca, assim que alinhar, livre decolagem. Vento 160 graus, 109. Na 6326, o senhor tem considerado presente curva à esquerda na proa de duna? Afirmativo, senhor. Pode ser para 2000, Duna? Afirmo. Curva esquerda agora pro de Duna, desça para 2000, ajuste no 020, Washington 6326. Afirmo. Esquerda vai voar direto Duna, descido para 2000, 6326. Yank Mike, Yank Mike, está no pátio 4, é isso? Sim, pátio 4, é Yank Mike. Delta autorizado ingresso, reporte alinhado com a BC 27. Não veio os corredores, quais corredores o senhor pretende? Corredor forte, até postar sobrevoo em Tiernadeiro mais alto. Corredor forte, sente. Bate 4, decoladão no 7 com curva à direita. Correção, decoladão no 7 com curva à esquerda. Saída no corredor forte. A frequência do controle 1208, a torre 118, meia dúzia. Acione código 0155, November Yankee Mike. Mike, você está andando a 7, controle esquerdo, corredor forte, no 10, controle 186, controle 528, controle 0128. Então, você vai afastar até 20 milhas, né? Não, negativo, nós vamos até a Ternovembra Mike Echo, está de sobrevoo. Ternovembra Mike Echo, retorna a Salvador. O seu tempo total de voo será de? Aproximadamente 1h30. 1h30, então, gente. Para táxi e decolagem, chame direto a torre 118, meia dúzia, November Yankee Mike. Chamarei 118, meia, November Yankee Mike, grato. Obrigado. 315 autorizado, puxa acionamento, reporte táxi, na 315. Batalha 4065, prossiga. Gente da Tango 360, capitão. Gente da informação Tango. O 4065. Obrigado, grato. 4-8. Alfa, Alfa Delta, autorizado a decolagem, 180 graus, 122. Tenta urubus aí no eixo de decolagem. Contra Salvador, boa tarde, eu vou 1807, tem que estar. Boa tarde, gol no 807, identifique, chegada a Bonf, desça para o nível 060. 060, Bonf, boa noite, Arcana. Azul 4462, estabilizado, está 1-0. Azul 4462, complete a final do procedimento, chame a torre 18612, até o Bopouso. 864462, boa tarde. Oxané 6326, está livre a final do procedimento, informe no localizador. Livre o procedimento, reportar no localizador, Oxané 6326. 462, final e 10, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Alfa, Alfa, Delta, decolada aos 10, chame controle 1208. 7, uma boa tarde, Alfa, Delta. Azul 4462, check trem. Ainda em cima. Reposte trem, baixar travado. 7. Alfa, Delta, decolou, cruza 2000 pés. Boa tarde, Alfa, Alfa Delta, contato radar, suba para o nível 430, saída da El. Saída da El, subindo para o 430, Alfa, Alfa Delta. Reporta da 021, cleared via Bonf to 2000 feet, 281020, report on localized across. Clear on Bonf, via Bonf to 2000 feet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Palma, eu Whisky, Bravo Whisky, chama agora o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 251-3325, Whisky, Bravo Whisky, boa tarde. Boa tarde. Voo no 648, informação de tráfego à sua direita. Posição de 3 horas, 10 milhas, com o mesmo rumo, mantendo 070, um Charlie 402. Voo no 648. Juliette Tango Zulu, informação de tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, 10 milhas, com o mesmo rumo, cruzando nível 120, descendo para o 080, é um Boeing 737-300. Vem bem, que Mike, qual é o POB? 02. Ok. Zulu, ajuste no 020. O 065 está pronto para a cópia. Pronto, vai dar, né? Autorizado Campinas 360. Decola da 0 com a primeira curva à direita. Saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulono 6 até PHZ e após DCT Trivi. Frequência do controle, 1208. A torre em 1-18, meia dúzia. Seu transponder 54 no 4, azul 4065. Repetiu o controle. Controle na frequência 120, decimal 8. 360 para Campinas, decola Gama 0, nada é o Leda, após o direto Cris, conforme o plano, adicionar 2414, controle 208, azul 406. Forme próprio, puxa o estacionamento. Não é. 4462 no solo, os 13, Olivrar, solo 219. Táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio. Voo 648 está reautorizado, a sua descida para o 070. Descida até 070, voo no 648. Juliette Tango Zulu está sendo ultrapassado pelo tráfego informado à sua esquerda. Está visual com o tráfego, Tango Zulu. Papá, papá, alfa, alfa, delta, chame Recife 1251, alterna 3325. 1251-3325, tá, boa tarde, alfa, delta. Uno 807, reduza para 210 nós, agora o número 5 para pouso, gol no 807. Romeu Eco Índia, tente. Só um minuto para a cópia, Romeu Eco Índia. Táxi de Oceania 6315, POB 112, 3 horas e 56 de autonomia, alterna Galeão. Sim, táxi autorizado, ponto de espera no 0 via Pátio, Índia Alfa, quando lá chame torre 18-6-6315. Pátio, Índia Alfa, 18-6-6315. Azul 4462 manterá a posição antes da Juliette, o portão que o senhor vai ocupar será o número 13, que no momento está ocupado ainda pela aeronave da companhia, que está prestes a sair, ok? Romeu Eco Índia, na escuta. Qual altitude pretendida para a Feira de Santana? A 1.000 sobre o terreno, ciente. Então, a 1.000 sobre o terreno, decola da 1.0 com curva à esquerda, saída visual, conforme a GL, 1.000 pés a GL. Frequência do controle 1208, a torre em 1118, decimal meia dúzia. Seu código transponder 5135, Romeu Eco Índia. Ah, decola da 1.0, 7 alternada Castro Alto. Sabe dizer o indicativo? Romeu Foxtrot, Serra Foxtrot, Romeu Foxtrot, obrigado. Está livre início do seu táxi, cruzar a interseção Kilo Alfa para o ponto de espera na Delta. Quando lá, chame Torre 186, Romeu Aquendian. E 5491, estação de vetor para sequenciamento, curve à direita para a 160, seu limite agora é a radial 260 do VA de Salvador. Ok, direita 160, limitado por 260 de Salvador, curve 5491. Juliette Tango Zulu para o localizador, curve à direita para a 030. 190 graus, 131. É 315, a linha mantém aguardando para decolar imediato, ok? Decolar imediato. Portugal 021. Portugal 021, muito boa tarde, establish ILS 310. Portugal 021, boa tarde, continue our approach, wait for landing clearance. Continue the approach, Portugal 021. Chené 6326, solo 19, chame solo 219. 7219, solo. Chené 6315, livre alinhar e decolar, vento 180 graus, 14 mais. Livre alinhar e decolar, 7319. Afirmativo, 10-2000, palmará estabilizado, seguindo 7319, acompanha com 187. Em espera, guarde instruções para cruzar o campo. Aqui vai manter o Mercedes Federado e aguarda a instrução para cruzar o campo, lá vem Big Mike. Corrijo as instruções para o 6326, ingresse via Kilo, Kilo interior do Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1 no 6326. Kilo, reportando para ingressar no Pátio 1, confirma? Correto. Azul 4065 na escuta do solo. Na escuta 4065. Chuta estimado para iniciar seu pushback. 2 minutinhos já. Gente. Ok, observe a passagem do Ocean Air. Após o mesmo, o senhor pode prosseguir via Kilo e na Delta chamar a torre em 1862 e Romeu Eco India. Para a Serra Índia, Eco Índia, decola Delta 7 com curva direita, corredor Axé, 01-15 transponder, controle 1208 e a torre 1862, é Mike Juliette Romeu. 648. Uno 648, complete a aproximação, chame a torre 1862 e até o meu posto. 1862, obrigado. Salvador.